3520, pode manter velocidade até a próxima duna? Autorizado. 3520. Puxa acionamento, 35317, no pátio 3, posição 8. 30 autorizado no pátio 3, é postagem. Botará 5317. AB 5809 estabilizado. 5809 complete aproximação, torre em 1-8-6-2, bom pouso. Obrigado. 3520 desce 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reportado estabilizado, 3520. Douro Web, 5809, boa noite. 5809, boa noite. 1970 graus, meia dúzia, um ajuste, 613. Pode tirar a próxima tarde, pode avistar. Debatido, só a transmissão aí tá confiado, bem forte. Continua a aproximação, reporte avistando, 1013. Ok, reportará. Tem pouso autorizado na 10, 170 graus, 89. Teve pouso, 5809. Salvador, é o TAM 3226. 3226, informação Bravo, prossiga. Cliente da Bravo, autorização Natal. Natal, pronto pra cópia? Firmo. Autorizado Natal no 370, na Pêndulo no 0, decolagem no 0, curva esquerda. Saída Puca, transição Zipar. O controle em 119, decimal 35 e o transponder 5410. Autorizado Natal, a princípio 370, apesulo 10, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, 119.35, transponde 5410. O ajuste 10.13, confirma só o POB. Via Juliette Alfa, 10.13, ajuste nosso POB 66. 66, reporte no ponto de espera, pronto. Reportará 5317. Autorizado, boa tarde. Autorizado Chimarau, bom 5809, solou aos 30 na minha escuta, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette vai reportar o WebCat 5809. Paulo, Salvador, TAM 3226, está no gate 07 para puxa estacionamento. 7, autorizado, reporta táxi 3226. Autorizado, reporta táxi 226. Azul 4178, boa noite, adicione identificação, autorizado a chegada Mari. Está sem instruções a 2000 pés ou ajuste no 093? 2000 no 093, sem restrições, identificou 4178. Espera pronto, 5317 autorizada a decolagem, 170 graus com meia dúzia. Decolagem, 5317. Próxima Juliette, Webcat 5809. Web mantém a ciência da Juliette aguardando o portão 3. Vai manter aguardando, Webcat 5809. Gol 17, 14 para o táxi, 106 a bordo, alterna Recife, 2 horas de trânsito, gol 17 no táxi. 714, confirme, POB? 106, 106. 106, táxi via Índia, o ajuste padrão, reporte no posto espera pronto. Índia, me interesse de chamar a porta espera, gol 90, 107 no táxi. Torre Salvador, boa noite, tá 3520, passa a Simbra, baixa travado. 3520, continue aguardando, está livre, 1013 no ajuste. Se a gente puder confirmar o vento. 150, meia dúzia. Graças. 5317, autorizado da colagem, 150, meia dúzia. Livre, 5317. Web 5809, prossiga Juliette, portão 3. Juliette pro 3, Juliette 5809. Pouso autorizado no 0, 150 graus, meia dúzia. Recebi pouso, TAM 3520. É na Fortaleza. 3226, Juliette Alfa, 1003 no ajuste, 18,6 dúzia, ponto espera da 10. Juliette Alfa, ponto espera 18,6 dúzia, grato. 5809, confirma, portão 03. A 03, tá bom, estamos chamando aqui no portão 4. Deve ser legal, muito obrigado. Zona Norte. Ai. Felipe 5317, aos 36, 1935. Canal 35, boa noite, obrigado. Tá pronto, não pode esperar o 7 lombada agora. 7 lombada para o tráfego na curta ali e mantém. Aqui mantém, o 7 lombada agora. 3517, contato radar, sua 360, sai da Momo. 360 na Momo. No 606, pronto, copy. Autorizado Maceió, 350, na Peruísque 58. Decolagem no 0, esquerda, Pucaracaju. 1935, 5417, transponder. Autorizado Maceió 350 via Upper East 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Pucaracaju, o controle 11935, transponder 5417, gol 1606. 1606, correto, reporte pronto. Reporta pronto, gol 1606. 3520, solos 37 na minha escuta Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 3520. Salvador, tá 3226, próximo ao ponto de espera, tá bom. Autorizado alinhar e manter 3226. 3226, devido ao perfil de saída, vai aguardar 2 minutos alinhado. Sente. Prossiga portão 1. Portão 1, 3520. Rua 3, 35, pode desviar da formação aqui na nossa frente? Está livre desvio. E desvio. Próximo, boa noite. Confirmado, sua 3520, portão 01. 1-1, portão 11. 1-1, grato. 1-7-1-4. 1-7-1-4, contato radar, vão 230, sai da PUCA. 230, sai da PUCA, 1-7-1-4. Azul 4178, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no ILS 4178. Trip 5317, chame Recife em 126.85. Recife 126.85. Tchau, tchau, aguarde cópia. Escuta. 3226, autorizada a decolagem, 160 graus, 59. 3226, iniciando. 1935, bom voo. 1935, bom. 896 autorizado, João Pessoa, nível 370, na Upper Whisky 58. Decolagem da 10, curva esquerda, saída para o Caracaju. Controle 1935 e o transponder 5415. Autorizado, rapaz táxi. Tucano, via Upper Whisky 58, decolagem da 10, curva esquerda. Aceita Carão, transição Aracaju, controle 19.35, transponder 5415. 896, conteja novamente o nível e a saída. O nível 370, a saída Carão. Saída Puca, papai uniforme, Charlie Alpha. Saída Puca, voo no 896. Afia, saída Puca, Aracaju, reporte pronto. Puca, Aracaju, reporte pronto, voo no 896. Objeto 6746, redução 1809. 1180, Web. Está autorizado para o Web, o IADS, 6746? Autorizado, 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, aguardando o ILS. Ok. 283342, 58 POB, estimado 0400. Turno 714, chame Recife em 126, decimal 85. 2685, boa noite. Boa. Avisado no ILS 4178. Azul 4178, complete a aproximação, torre 1-9-8-6-2. 76, uma boa noite, 4178. Salvador, é o TAN 3170. Boa noite, informação, bravo. A 3170, boa noite, adiciona identificação, autorizado a chegada na área, desce via 2000 pés, o ajuste no 0-3. 2000 pés, via. Seria a possibilidade do ITAP da presente, senhorita? Autorizado, ITAP. Muito obrigado, vou tentar fazer meu PEG 3170. Projeto 6746 está autorizado, afinal ILS, reporte estabilizado. Acusará o ED 4178, foi autorizado. Pista 10, o vento 180, meia dúzia. Eu pouso na 10, 4178. Avisado o F6746. O F6746, complete aproximação, torre em 1-9-8-6-2, eu vou pouso. Boa noite, Salvador, Webjet 6746, em aproximação para 10. Confirme. Boa noite, senhor, Webjet 6746, em aproximação. 6746, intensidade 2 na transmissão, continua a aproximação, aguardamos seu livro, ajuste 6-13. 6746, aguarda. Voo 1606 com 91 a bordo, 2 horas e 10, alternador Natal, pronto para o táxi. 606, ajuste 1013, táxi Juliette Alfa, reporte ponto espera pronto. Juliette Alfa, reporte ponto espera, voo 1606. Fato 1.